Do 3154, desça para 5000. 5000 da 3154. Salvador, o 35401 está no gate número 1 para o push de estacionamento. Solo 35401. Tô 3, prossiga 3. Segundo gate 1, já para o push deck de acionamento. Autorizado, senhor. Tá, camarada. Volo 648, passo azimuth 180 a 18 milhas, desça para 4000 com 1014. Para 4000 com 1014, no 648. Positivo. A partir de agora, Serra Vista 362 com ILS, conforme solicitado. Ok, obrigado. Serra 3279, para o centro da frequência. Mike Juliette Romeu, retornando para Salvador, confirme. Melhorou, não está chovendo, a torre informa 900 pés com 4 mil metros, ok? Oceano 315, chame Recife 288. 288, obrigado, até amanhã. Gol 1924, chame o centro, 2685. 2085, gol 1924. Salvador, Lima Bravo Alma. Lima Bravo Alma. Livrando a CBR, uma pausa em mais 4 minutos. Frequência livre. Bravo Alma. O 648 reautorizando para 2.500 pés. 2.500 pés em 648. Solo, tá 9501, pushback acionamento, posição 09. Autorizado, senhor táxi. Autorizado, chamar para o táxi. 9501. Mike Juliette Romeu, controle. Senhor, na presente posição, se eu seguir para o 180, a quantas milhas náuticas eu estou do litoral? O Mike Juliette Romeu, não tem você na tela ainda, viu? Ok, eu estou a 1000 pés, acionado com o Oscar, 0137. Ok, agora eu recebo no azimuth 351 a 13.7 milhas. O litoral está à sua direita, 4 milhas e meia. Afirmativo, então a proa seria 210. O voo 1-3-3-3 pronto no ponto espera 28. Pouco mais à direita, a proa 225 é uma boa por enquanto. Ok, autoriza estar presente, proa 225, 1000 pés. Positivo, mantendo-se visual, está autorizado. Ok, no visual, né? TAM 9502, esse é o controle de Salvador. Você está passando agora o nível 180. Meu cordial, vamos ajustar o 0-4 e descer para 6000, câmbio. Bom dia, 1014-6000, TAM 9502. Web 728, chame Recife 12685. 2685, obrigado, boa tarde. 5728. Boa. Boa. Vitor Oscar X-Ray, foi realmente um prazer. Chame Recife na frequência de 1288 ou 1260, boa viagem. 1288-1260, grato, bom trabalho, feriado bom. O 065. 065, aguarda a cópia Campinas do ajuste no 04. O 04. Cadê a adiantar o perfil da saída pro 414065? Gole. Gole. Já está no visual, está mantendo a proa 180 vertical da BR-324, fora do pedágio, para regresso. Solicita circuito ao final da 1-7. Capitão, vamos prosseguir para o final da pista 1-7. Final da 1-7, Roger. O gol, o nome é 48 no localizador. Está estabilizado no localizador, agora está estabilizado no ILS completo. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6, obrigado, até amanhã. Até amanhã. O TAM 3154 na via chegada, desça para 2.000 pés, 3154. 2.000, 3154. Torre, uma boa tarde do gol no 648, está estabilizado, 2 milhas do trem 64. Cliente, chama avistando. Chama. Gol no 333, decola 52, chama o controle. Controle 1935, grato no 933. Controle Salvador, boa tarde. Gol no 333, decola. Gol 333, esse é o controle, contato radar. Solo, TAM 9501 para o táxi, 141 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Gol no 648. Gol no 648. No 648, baixada e travada, ainda não está avistado. Gente, as condições agora pioraram. Começou uma chuva mais intensa, visibilidade em torno de 3.000 metros e o teto estima 400 pés e um vento forte de até 1.09. 200 graus, 1.09. Chame avistando, iniciando o procedimento de aproximação perdida. Vai, calma. Prisão 54 em descida para 2.000, está autorizado em ILS. Autorizado ILS na 3154. Para o táxi trip 5401, temos 6262 a bordo, 62, 2 horas e 47 minutos, alternando Vitória. Trip 5401, Índia, Alfa até o ponto de espera da 28, segue como número 2, o ajuste no 014, faz o TAM. Índia e Alfa, como número 2, segue o TAM 5401. Avistando o gol no 648. Avistou com 410 no 648. Gente, cheque o trem autorizado pouso, 200 graus no 5 nós. Pouso autorizado no 648. Tá. O Max Juliette Romeu já está voando a 500 pés, não é isso? Afirmativo, 700 pés no momento. Ah, ok. No momento eu não tenho nenhuma decolagem da pista 28 com curva à direita. Chame a torre da frequência de 1-1-8-6-12 e solicite instruções para pouso, câmbio. Ok, capitão, muito obrigado pela instrução e pela colaboração. Um abraço. Um abraço, bom pouso. 1 ponto de espera 18.6, o ajuste no 095, boa viagem. Ponto de espera 18.6, obrigado, tenha uma boa tarde. 35401 até o ponto de espera da 28, está livre, o ajuste no 095. Comile 15-5401 até o ponto de espera. 18.6, quando pronto, uma boa viagem. Quando pronto, 18.6-401. Chama em sinal curto, pista na 7. Chama na curta da 7, Romel. Curta final, chuva. Chuva forte aí, não vai perder mais a referência. 3154, aeronave da Gol, acaba de efetuar uma aproximação para 28, arremeteu a alegação chuva, ok? Ciente, está 3154, prosseguindo. Volume 48, subindo para 4000, detonação para o ILS Zulu, ou o senhor deseja mais um ILS X-Ray? É o X-Ray novamente. Ah, positivo. Então a PRO é 180, subir para 4 mil pés, é o número 3 para o sequenciamento, câmbio. PRO é 180, número 3 para o sequenciamento, plano 648. O TAN 9502, desça para 3 mil. Para 3 mil, TAN 9502. O Gol 1648 a 4 mil pés na proa 180 em caso de falha de comunicações. Quando estiver afastado de Salvador 17 milhas, voará para o Serra Vitor 362 para uma nova aproximação ILS X-Ray, pista 28. Ok, quando estiver a 17 milhas, vai voar para o 362, 1648. Positivo, esse é o seu alternado para falha de comunicações. O senhor vai seguir a aeronave da TAM, o voo 9502, que está agora 20 milhas ao sul. Tá ok, vai seguir a aeronave da TAM, 9402. Já tá visitando a pista. Autorizado, pouso 917, 210 graus, 13 nós. Fafafafá, Mike Juliette Romeu. Grato. Chame no solo, controlado. Chame no solo, controlado, Romeu. Tô 3154, localizador ILS para pouso, cheque o trem, torre 1186. Torre 286, tá 3154. Oi, Salvador, está 3154, final ILS, trem aí em cima. 3154, ciente, chame final normal, pista 28. Ciente, poderia confirmar teto e visibilidade de vento, se possível? Teto estimado 600 pés, visibilidade 3 mil metros. Obrigado. Feito reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, 1.014, reposto, está estabilizado o localizador e ele é Zulu, tá 9502. Tá 9501. Decola de imediato? Decolamos. Autorizado, decolagem imediata, 210 graus, 12 nós, pista 28. Decolagem imediata autorizada, tá 9501. Aguarde pista livre, autorização de pouso. Ciente, 3154. Torre Mike Jet Romeo, cabeceira 97, descendo na base. Ciente, frequência livre. Certo. Go 1333, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, gol no 333, obrigado. Já iniciou 9501. Está livre, amigo. Livre pouso 3154. Autorizado pouso 210 graus 149. Autorizado pouso só 3154. Tá, 9501, decolou os 01, chama o controle, vamos botar. Controle 0935, agora. Tô pronto, 1648. Gol no 648, a chuva permanece nas vizinhanças, com 900 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade. E sobre a cabeceira, não tá chovendo? 35401. É, manter o ponto de espera 01. 0950 decolou, passando 2 mil metros. 0950 no contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Sim, conforme saída, 380, 0950. Bom, no 648, reassuma a navegação, vou na proa do Sierra Vitor 362. Bom, no 648, confirme. Agora na proa do 362, eu no 642. Zero, ainda não tenho. Esquerda 219, tá 3154. Trip 5401, autorizado a linha e manter, pista 28. A linha mantém 28, 5401. É 48, desça para 2500 pés, ajuste na 05, reporte passando Sierra Vitor 363. Ok, descendo para 2500, reportaram Sierra Vitor 363, o voo 648. Só confirmando então, agora melhorou a visibilidade, parou, passou a chuva. No 648, as chuvas na vizinhança, sobre as cabeceiras não temos informações, e 4 mil metros de visibilidade, 900 pés de terra. Tá ok, a aeronave que veio atrás da gente conseguiu pousar então. Afirmativo. Obrigado. O TAN 9502 está no localizador. TAN 9502, complete final da minha torre, 1986. 186 TAN 9502. Solo Salvador, TAN 3154, livro esquerda, na sua escuta. 502, ILS Zulu. Confirme. É o TAN 9502. 9502, chame avistando. Cortará. Pode confirmar o vento? Trip 5401, autorizado decolar, 210 graus, 139. Livre decolagem, trip 5401. Vento 210 graus, 139. Obrigado. As condições aí melhoraram pro Gol no 648, vai iniciar a aproximação agora. Não entendi. Vai iniciar aqui a aproximação, no próximo 362, as condições melhoraram aí. Entendi que vai continuar na aproximação e aguardar uma... se avista ou não? Só pra saber que a gente ainda tá com controle pra ver se as condições melhoraram. Eu lhe informo aí quando o TAN avistar a base da camada. Confirma? Tem um TAN, não sei quem foi que perguntou. Tem um TAN aproximando, eu lhe informarei ao teto aí que ele avistou. Valeu, obrigado. Trip 5401, decolou 05, chame o controle. Boa tarde. Gente, chama o controle, pode confirmar a frequência, por favor? 199.35. 1935, informa que existe uma microfonia muito forte de fundo aí na sua transmissão. Tenha uma boa tarde, obrigado. Ciência. 8, solicitando autorização e prospecto de sondamento. Ok. Campinas no 360, pista via Upesolo 16, pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Gole. Na saída Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas, apoio direto, posição bridge, controle 119.35 e o transponder 5430. Por enquanto, sim, já está visual 10 mil pés, está livre o pouso? Autorizado o pouso, 210 graus, 149, está 9502. Pouso na 28, está 9502. 210 com 14? Firmo. Gente. Curva à esquerda após a decolagem, portão 08, chame para o táxi, o 4065. Chama na táxi, o 4065. Serra Serra, mantenha condições visuais, 500 pés, reporte, prossiga pelo corredor Axé, reporte no farol do Tapuã. De 501, chame Centro Recife na 70, correção, chame Centro Recife na 3325, alterna na 288, TAM 9501. Foro 3325, alterna no 288, Centro Recife, Recife, TAM 9501, boa tarde. É 48, chame a torre 1186. Torre 1186 está estabilizado no 648. Sim. Agora no 1648 está estabilizado, 1,5 milha do 364, para embaixar travado. Gente, chame avistando. Toma. TAM 9502, no solo 08, libera esquerda, solo 1219. Esquerda, solo 1219, TAM 9502. O Airbus Atan, o 648, informou que avistou a 1,000 pés há um minuto atrás e não tinha chuva. Ah, ok, então muito obrigado, 648. O vento permanece? Oi? Poderia confirmar só o vento, gentileza? 200 graus, 129. Obrigado. O 9502 só reporta uma chuva leve em cima da pista, mas nada que interfira na visibilidade. Ô, Tan, obrigado aí. Bom descanso. Obrigado, novamente. Não. O retorno de Oeste Polares, mantendo 500 pés, controle do farol de Tapuã, momento 15 milhas e o POB 12. Gente Lima Bravo Alfa, reporte no farol de Tapuã. Lima Bravo Alfa. Controle de Salvador, boa tarde, Dona 396, Dona 396, sendo identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0,4. Sim, autorizado a CARI, 4 mil pés, no 0,4. Para tentar o final do vídeo, direto do Lupa 2,2. Serra, confirme posição. Tapatango, Yankee, Serra, Serra, confirme posição. Oi, Tangelete, 9502. Mantenha a posição. Gente, 9502. 200 graus, 149. Autorizado, agora se puder aumentar o brilho do balizamento aí. Valeu. Não dá mais não, já está no máximo. Ok, então obrigado. Papa Tango Yankee Sierra Sierra, confirma em posição. No chame Centro Recife na 3325, alterna na 288. 3325-288. Obrigado, boa tarde. Azul 4032, adiciona identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. Reporte antes da Juliette, no 648. Passar. Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Romeu, Romeu, na venda com a informação Victor Santos, fica com a Sara Serra Bravo, Romeu Juliette, 400. Tenente, aguarda a copa, Romeu, Romeu, na venda, ajuste no 014. Ele 14, se escuta. Salvador, Lima Bravo Alfa, farol do Tapuã. Lima Bravo Alfa, chame a torre no 86. Lima Bravo Alfa. Alfa. Alfa, chame a visual com a pistão no 7. Apatarei, Lima Bravo Alfa. Serra Serra, chame a torre no 86. Camarada 286, grato, Serra Serra. Bravo Alfa, tem a pista no 7 à vista. Chame no solo controlado, vento 220 graus, no 49. Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa. Neymar 326, desce para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, 614, 63 de 2000. Uno 396, desse mantém a 3000 pés. Para 3000 pés, Uno 396. Azul 4032, desse mantém a 4000 pés. 4000 pés, 4032. Tritaxi, pátio 3, Kili Alfa, até o ponto de espera na minha escuta. Pátio 3, Kili Alfa, até lá, né? Salvador, é o Papa Tango, Yankee Sierra Sierra.